Vitorioso, o seu nome é Jesus. É o único poderoso pra salvar. Glória não tem fim, regente do universo, soberano, é o princípio e o fim, é a pedra angular, toda criação existe para o adorar. Ele é a obra-prima que desceu do Pai, a riqueza da glória, o tesouro do céu, é a fonte de milagres que emana santidade. Ele é o Rei da glória, Rei da glória. Seu poder não tem limites, é o único poderoso pra salvar. Incomparável, sua glória não tem fim, é o Rei dos Reis, soberano e exaltado. É o princípio e o fim, deixa abrir o livro e os selos desatar. Ele é a obra-prima que desceu do Pai, a riqueza da glória, o tesouro do céu, é a fonte de milagres que emana santidade. Yeah.